vítima do no profundo poço, na poça do mundo, do céu amor vai chover. Tua pessoa, Maria, mesmo que doa, Maria. Tua pessoa, Maria, mesmo que doa, Maria. Vitimado no pro...